Paulo Salvador, acionar 6310, ciente da Romeu, solicita autorização de tráfego para Recife nível 390. Assinamento 310, aguarde Copa Recife, prepare Puca de Maracaju. Ciente, acionar 6310. Voador 3858, informação Romeu, portão 2, autorização Fortaleza. 3858, aguarde cópia Fortaleza, prepare Momo Forti. Momo Forti, na sua. Salvador, cenário 63 no 0 da final de sala de inspeção. 63 no 0.4. Afirmo. Autorizado, senhor Bravo, no meu Foxtrot. Via 3.7, restante com Fábio Rata. Nível 350, saída Puca, Xan, Aracaju. É o coronel 90 com cola esquerda, código 5106, controle 1935. Afirmo, código é 5106. Reporte para o cancelamento. Alfa Juliette, Romeu. Era? 5106. Autorizado via Sicily, nível 350, via 301, 7, saída Puca, transição Jamo, Aracaju, transponder 5106, controle 119, 35, Bolsonaro 6310 do gate. Conhece, chama pronto, portão 05, Xené. Sim. Pushback, acionamento da 3858. Da 3858, pronto, 4. Afirmativo. Autorizado, chama Bravo, Foxtrot, Zulu, nível 370, via 319, estou te conforme rápido. Saio da Mano, transição Frontier, na colada 190 com curva esquerda, código 5112, controle 11935. Autorizado 370, conforme a rota, 219, posso conforme. Recorda 10, curva esquerda, móvel Frontier, 5112, o controle 11935, pronto, busca acionamento, 3258. Presente, vamos nossa, próximo aqui, 1 no 7, Alfa Juliette Romeu, passou os 10. Alfa Juliette Romeu, cancelado os 3-3, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final, 1 no 7. Alfa Juliette Romeu. Posição para o táxi. Salvador, boa noite, é o Gol 2043, como que está Romeu, quando possível autorização Guarulhos? 2043, aguarde Guarulhos, prepare da Olho da Morte. Gente, aguardando aí a Olho da Morte, o Gol 2043. O Xené 6310, autorizado pushback 05, Xené Taxi. Camarada, para o táxi. Tá 3858, na escuta? 3858, ok. Quando ele conseguiu de solo, pushback sem motor de aeronave no 05 da Xené. Fuzilete Romeu, autorizado o pouso, pistão no 7, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Romeu. Simotônico aeronave da TAM, no 02. Sim, na Juliette Romeu, Salas 36, confirme o pátio? Autorizado, backtrack, reporte livrando. Para o táxi, 3258, 1953 a bordo, 310, o táxi não pessoa. 310, confirmo. Confirmo. 3850, autorizado táxi Índia, ponto esperado no 0, torre no 9, decimal 95, ajuste no 0, 17. Índia, torre 295, uma boa noite, né, 3850. Autorizado a alinhar e decolar, estão no 0, meu turno 20 graus, 079. Ali decolo no 0, tá 3258. Prepara a Momo Frutinha, guarde copa número 2. Momo Frutinha, na frente, escuta, Momo número 2, 1096. Decorado 40, controle 119, decimal 35. Boa noite. Estacionário 6310, estamos com 161 a bordo, autonomia de 4 horas alternando São Gonçalo. Estacionário 6310, autorizado táxi via Índia, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 097. 295, ponto espera, estou confirmando, Marcelo, não alternando. 12043.4. 2043, pronto. Autorizado CHB, Golfo Romeo. Via Pozulu na 0 Tabaté, nível 3 via 0. Saiu do Dael, Liga, Nótima. Decola na 0 com curva direita. Código 5061, controle 9-9-35. Centro Guarulhos autorizado, nível 360, pela UPZULU 10, Taubaté. Saída da EL Leda Motiva, decola da 10 com curva direita, transponder 5061, controle 1935, gol 2043. Correto, chama a planta que estiver em estacionamento no 08, gol 2043. Chama na planta, gol 2043. Autorizado, a linha de decolar, pistão 0, vento 1, 10 graus, do 63 ou 90. Decolada 45, controle 199, decimal 35. 1096 autorizado, Fortaleza, CA9.7BU, VPZ199, bom dia. 670 livre, monte frutinha saída. Decolada 10 com curva esquerda, código 5116, controle 199.35. Fortaleza, nível 370, pelo 19, decolada 10 com curva esquerda, monte frutinha. transponder, com no 6, controle 1935, voo no 1935. Voo no 096, contingimento correto, chama pronto, táxi, no 09. Entendido, se está liberado para o estacionamento, vai reportar táxi, voo no 096. Táxi voo no 096, voo no 37 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterna Teresina. Voo 096, autorizado táxi Índia, ponto espera da 90, torre 98, decimal 95, ajuste do altímetro no 099. 10019, altímetro livre, táxi pátio Índia, ponto espera 1295, capital 10096. Salvador, gol 2043, posição 8, para o pushback, treinamento. 208, autorizado, chame táxi, gol 2043. Autorizado, chame na táxi, gol 2043. Rede Salvador, boa noite, o gol 1096, a próxima ponte de espera, pista 10 está pronto. Bona 096, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 20 graus, meia dúzia de nós. Gente, alinha e decola, pista 10, o gol 096. Salvador, boa noite, está 3305. 3305 avistado, quem negou no 027, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, está 3305. Pouso, pista 10, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, pista 10, então 3305. 1096, decolada 55, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite, gol 1096. Para o táxi com 185 aboada, autonomia 4 horas e 26 minutos, alterando o galeão. 185 aboada, 2043 autorizado táxi da Índia, ponto espera, torre 90, decimal 95, ajustou altímetro no 017. Tente, Lili, táxi da Índia, ponto espera 2895, ajuste 1017, ou 2043. Solo Salvador, táxi 2895. 3805, boa noite. Informação em curso, Romeu. Guarda chance cópia, prepare a saída da EL. Permissão da EL, aguardando. Cidade, guardando. 305 no solo 57, libera a direita, agilizando, solo 121, décima 1. 121, ONU, Alivrata, 3305. Na 63, 13, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 059. 20 pouso no 0, China 63, 13. 05, tá 043, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, pistão no zero, gol 2043. Na 6303, no solo 59, libera direita, solo 121, décima 1. Direita, 1211, boa noite, 621, 6313. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 6313. Jogou 2043. O 2043, decola 201, controle 199, decimal 35. 135, boa, gol 2043. Autorizado, CH, Golfo 1000, via Peso 1 a 0, Taubaté. Nível 340, saída da El, Leda Mótima. Decolada 190 com curva direita, código 5124, controle 11935. Do 340, Guarulhos, Abel, Leda Mótima, Pesaroso 0, decolada 10, curva direita, 5124, 1935, dá 3895. Dá 3895, esteja ponto correto, chame ponto táxi. Chamar para o táxi, dá 3895. São 3831, 9 estado, QNH 1097, autorizado pouso, pistão 1010, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Com livre pouso, tá 3831. Thank you. Posição 3805, com 170 a bordo, Galeão, 6 horas e 20. Confirma o POB, por gentileza. 170. Gente, Índia, ponto de espera, estou indo no 8.95, 1.95, ajuste o 0.97. Gente, táxi, ponto de espera, 2.95, táxi, 4298 estabilizado, QNH 1097, continua a aproximação, aguardando autorização. Continua a aproximação, aguardando autorização, 4298. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 313. Libera a direita, solo 1-2-1, deixa uma 1. Lembrando a direita, na Fox, solo 2-1-1, azul 4-2-1-2. Salvador, Boa noite, o azul 4298, Delta na Fox Frank. Azul 4298, Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, posição 01, azul 4298. 5, autorizado decolar, pista 90, ventou 120 graus, meia dúzia de nós. 7, decolar, zona 0, 7, 5. Informador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, boa noite, check train, de posto, pistola 0, ventura 20 graus, com 59. Passarei o trem, confirmando o livre pouso na 10. Afirmativo, vento 120 graus com 5 nós. Cara, eu treino ele, pouso no 02, 795. Checar os 2795. 2795, confirmando, esse ponto de pista no zero.